Acordei cedo, sol a brilhar. A feira tá cheia, é hora de andar. Pelas barracas vejo o que há. O cheiro de pastel já me faz sonhar. O coração bate forte, a fome tá a mil. Olho pro lado, vejo o pastel do meu perfil. Comi pastel, meu amigo, que gostoso. É na feira que encontro essa alegria. Comi pastel, na feira é onde encontro o meu céu. O carro tá lá, mas eu não ligo não. Eu vou voltar pra casa com o coração. Na barraca da esquina tem aquele jeitão. Pastel quentinho feito com paixão. O vendedor sorri e me entregou o pacote. Cada mordida é um pedaço de sorte. O coração bate forte, a fome tá mil. Olho pro lado, vejo o pastel do meu perfil. Comi pastel, meu amigo, que gostoso. É na feira que encontro essa alegria. Comi pastel, na feira é onde encontro o meu céu. O carro tá lá, mas eu não ligo não. Eu vou voltar pra casa com o coração. E quando a fome aperta, sei onde ir. A feira é meu lugar, é lá que eu vou sorrir. Pastel na mão, me sinto tão bem. O sabor da feira que eu sempre quero além. Comi pastel. Na feira é onde encontro o meu céu. O carro tá lá, mas eu não ligo não. Eu vou voltar pra casa com o alegria é total. Comprar na feira é o melhor de tudo, afinal.